A apresentação convencional da filosofia de Schelling costuma situá-lo dentro desse período chamado idealismo alemão, mas eu acho que essa classificação não cabe muito bem. Essa filosofia de Schelling é uma coisa de enorme complexidade e a parte dela que se situa claramente deste desenvolvimento é só uma primeira parte. E tem uma segunda que nós não sabemos situar historicamente ainda, porque de fato não foi absorvida até hoje. Você só pode localizar historicamente uma filosofia supondo que você dominou a sua estrutura interna, que você compreendeu as suas implicações, então você é capaz, como se diz, de vê-la de fora e, portanto, situá-la dentro de uma cronologia, relacionando com as suas antecedentes, as suas consequências. Mas acontece que essas consequências, na verdade, não apareceram até hoje. Na verdade, foi só a partir, creio, dos anos 50 que se começou a realmente prestar atenção nessa segunda parte da filosofia de Schelling, que é justamente aquela que ele apresenta já na década de 40, 1840, na filosofia da mitologia e filosofia da revelação, e no livro As Eras do Mundo, que são provavelmente os melhores livros de filosofia que alguém escreveu no Ocidente. Não há nada que se compare a isso aí. Né? É uma coisa tão grande que eu tenho a impressão que nós ainda estamos dentro de uma época de Schelling e não tomamos muita consciência muito clara disso. De qualquer modo, eu preciso ver que ele deu uma das características de Schelling é que ele próprio se situa historicamente, ele se coloca num ponto determinado do desenvolvimento do pensamento europeu, ele sabe onde ele está com relação aos seus antecedentes, tá certo? Mas nós não podemos ainda situá-lo com relação aos seus consequentes, porque nós fazemos parte disso aí, ainda estamos dentro da fileira de consequências do pensamento de Schelling, o qual ainda dará muitos frutos pelo século seguinte. Me parece a filosofia mais fértil de consequências que existiu nos últimos séculos. Mas ao tentar se localizar historicamente, ele parte exatamente do cartesianismo, que ele considera um acontecimento catastrófico na ordem do espírito humano. Não que ele se oponha à filosofia de Descartes, não é esse o ponto, é que algo aconteceu ali de muito grave, que não pode ser reduzido a biografia intelectual de Descartes. Existe realmente uma ruptura com algumas conquistas importantes do espírito humano. E essa ruptura toma a forma, como nós já mencionamos de passar, de uma aporia, um conflito insolúvel que é colocado pela ciência cartesiana, na medida em que ela, dividindo o ser, o existente, tá certo? Em dois tipos de substância, a substância dita pensante ou o ego subjetivo que se conhece por autorreflexão, meditação, e as substância extensa, que é aquela que se caracteriza por ter uma extensão, por poder ser medida de algum modo, nós imediatamente concluímos que nenhuma dessas duas corresponde à natureza no sentido em que nós estamos acostumados a viver nela. Tá certo? O eu, não ocupando lugar no espaço, ele sendo constituído apenas da sua própria autorreflexão, da sua própria da sua própria autoconsciência, evidentemente ele não é um dado da natureza física, ele não tem como ser situado dentro da natureza. Pode ser situado no tempo, mas não no espaço, tá certo? E a tal da substância extensa também não corresponde aos entes da realidade física, justamente porque ela se define exclusivamente pela sua extensão, quer dizer, pela sua forma mensurável, tá certo? Ora, se você somar todas as medições que você pode tomar sobre um ente, tá certo? Você vai saber certamente muita coisa sobre ele, tá certo? Mas ele não constituirá com isso nada de real, tá certo? Porque a realidade que se apresenta a nós se apresenta sempre sob a forma de existências individuais, irredutíveis. Tudo o que existe, existe como individualidade, tá certo? Já dizia Don Scott que o ser e o um se convertem mutuamente, quer dizer, no fundo são o mesmo conceito. Existir significa ter alguma individualidade. E o fato é que tudo aquilo que num ser pode ser medido é exatamente aquilo que ele tem simplesmente em comparação ou em relação a outros entes. Quer dizer, a existência dele como substância individual não pode ser abarcada pela ideia de medida ou de extensão. Tá certo? Então, o que acaba sendo prejudicado aí nesta ciência cartesiana é a própria natureza sensível, que fica reduzida, vamos dizer, aos seus aspectos mensuráveis. A facilidade que isto oferece, de algum modo, para os estudos científicos é bastante sedutora, porque, quer dizer, justamente as medidas são aquilo que todo mundo pode conferir. Então, uma ciência constituída apenas dos aspectos mensuráveis é, de certo modo, uma ciência que está ao alcance de todo mundo. O fato de que ela não tenha nada a ver com a realidade substantiva da natureza parece que não afeta a ninguém, porque a ideia de que o processo do conhecimento deve se ater aos aspectos fenomênicos, aqueles aspectos que são mais aparentes, que estão mais ao alcance do conhecimento humano, essa ideia se impregnou de tal modo na mente humana que, passados 3 séculos e meio, já ninguém se dá conta de que quanto é anormal você acreditar que vive num mundo que é constituído apenas de aparências, não é isso? Onde não existe nenhuma substância, não existe nenhuma realidade. É claro que a própria consciência humana repugna profundamente a ideia da sua própria irrealidade, tá certo? E não vejo como se poderia escapar disso, uma vez que você decretou que tudo se constitui apenas de aparências mensuráveis. Mas, ao mesmo tempo em que se desenvolvia esta filosofia de Descartes, havia ainda uma certa um conflito que se desenvolvia desde algum tempo antes, que é que o surgimento das novas ciências, ciência de Galileu, de Newton, ele repentinamente coloca de lado todo o universo, vamos dizer, alquímico, astrológico e simbólico da ciência medieval. Esse universo ao qual nós, ao longo desse curso, não dedicamos atenção suficiente, mas que talvez deveríamos ter feito, ele encarava a natureza essencialmente como, vamos dizer, sendo uma manifestação do Espírito Divino, ou do Logos, da fala divina, tá certo? Então, o universo é constituído de unidades significantes em permanente e universal intercomunicação. Quer dizer, tudo tem alguma relação com tudo, tudo significa algo, tudo diz algo, e o universo, de algum modo, pode ser lido. Hoje em dia, nós temos uma certa dificuldade de compreender, vamos dizer, o grau de exatidão em que essa leitura podia ser feita, tá certo? Claro que o que sobrou disto na nossa cultura foram apenas algumas técnicas divinatórias, que tentam, por exemplo, prever um acontecimento a partir de algum indício que nos parece não ter nenhuma relação causal com aquilo. Tá certo? E, evidentemente, este é só um resíduo, tá certo? Deixado no fundo, quando a substância daquele universo cultural já se desfez. Com o surgimento da ciência moderna, o mundo da natureza passa a ser encarado apenas como um objeto de medição e comparação. Quer dizer, ele perde toda a substancialidade própria e, evidentemente, já não é mais, vamos dizer, o mundo que a ciência física estuda não é propriamente o mundo no qual nós vivemos, mas é um conjunto de abstrações selecionado para este fim especificamente. Tá certo? E isto talvez tenha que ser necessariamente assim, pelo fato de que cada ciência só pode abarcar uma determinada seção da realidade, desde que ela queira proceder de maneira organizada, ela vai ter que recortar o seu objeto, mais ou menos de acordo com as possibilidades de investigação que ela tem. Quer dizer, existe uma certa comproporcionalidade entre o objeto da ciência e o método que a investiga, tá certo? Então, é evidente que a tendência de recortar o mundo de acordo com o método, quer dizer, fazer com que o método seja, de certo modo, mais real do que o próprio objeto, essa tendência também é quase irreversível, é difícil de você deter, tá certo? E o fato é que, à medida que as ciências modernas conseguem alguns avanços impressionantes, nos séculos que se seguem o Renascimento, nessa mesma medida, o mundo da natureza, tal como elas descrevem, não se parece em nada com o mundo da experiência humana. Isso quer dizer que aqueles dois polos que justamente na ciência medieval apareciam unidos, quer dizer, na ideia da analogia e da simbolização mútua entre as várias partes do cosmos, que era considerado como uma totalidade vivente, na qual todas as partes reagem umas às outras e dialogam umas com as outras, de repente esta totalidade desaparece, tá certo? Sendo substituída por um conjunto de esquemas matemáticos, por um lado, que são objeto da ciência física, tá certo? E, do outro lado, por uma ideia, vamos dizer, de um eu incorpóreo que, miraculosamente, não se sabe como está se vê dentro deste cenário de entes matemáticos que lhes são completamente heterogêneos, que ele não tem nada que ver, quer dizer, não consegue reduzir o eu a uma formulação matemática, tá certo? E as formulações matemáticas, por sua vez, só podem ser conhecidas pelos métodos matemáticos, pela medição. Então, isso quer dizer que a autorreflexão do eu não ajuda você em nada também a compreender a natureza. Então, existe não apenas uma cisão entre esses dois aspectos, que são, evidentemente, são apenas partes, são aspectos ou lados da experiência humana do conjunto da realidade, de repente aparecem completamente cindidos, mas cada um perde realidade. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que o objeto da ciência se torna cada vez mais evanescente e reduzido a, vamos dizer, a sua versão matematizada, tá certo? Também o eu vai perdendo totalmente a concretude do eu real, do eu biográfico humano, tá certo? Nós vimos que o próprio eu que Descartes a qual ele se refere nas Meditações Metafísicas, ele começa a tratá-lo como se fosse o seu eu real, o seu eu biográfico, que em tal data fez uma experiência cognitiva assim, assim, assim, mas que daqui a pouco este eu se converte apenas num sujeito de proposições lógicas das quais ele vai tirando consequências. Então, o eu também, o objeto da ciência da natureza não corresponde à natureza objetiva concreta. E o eu do filósofo também não corresponde ao eu concreto real. Isso é a mesma coisa que dizer que a vida real, então, o universo da experiência humana, é totalmente expelido do domínio das ciências, tá certo? E, em troca, você tem uma série de especulações filosóficas sobre o eu, de um lado, tá certo? E uma série de comparações e medições matemáticas da natureza do outro. Claro que alguma coisa, por uma via ou por outra, sempre se obtém. Nós, quando estudamos a filosofia de Fichte, vimos que desse exame do eu, alguma coisa ele tira de real, tá certo? Do mesmo modo, não se pode negar que as ciências conquistaram algo, tá certo? Porém, o elemento que constituía, vamos dizer, a principal força da cultura medieval, que era, vamos dizer, a integração do sujeito real no universo do conhecimento, ou seja, o universo de que se tratava nas universidades, do qual tratavam os letrados e cientistas, era o mesmo no qual as pessoas comuns sentiam que viviam, tá certo? Você vai ver a concepção do mundo que tem um Duns Scott ou que tem um Tomás de Aquino, ela não é substantivamente diferente daquela que tem, vamos dizer, um carroceiro ou um lavrador, ela é apenas mais elaborada intelectualmente. Porém, a partir da Renascença, a partir de Descartes, o universo dos cientistas, dos sábios, vai ficando cada vez mais diferente do mundo onde o cidadão comum acredita viver. E isso significa que a aquisição da ciência, a aquisição do conhecimento superior, entre aspas, nesse período, só se pode fazer também à custa de uma ruptura do indivíduo com ele mesmo, que é aí justamente que é a origem do fenômeno que eu denomino a paralaxe. Quer dizer que o universo sobre o qual o filósofo ou o cientista teoriza não é exatamente o universo no qual ele está vivendo. Eles podem estar totalmente deslocados um em relação ao outro. Portanto, não há como confundir o fenômeno da paralaxe com uma simples duplicidade de discurso, duplicidade moral. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de um processo cultural trágico e não de alguma falsidade ou hipocrisia individual. É claro que não é disso que está se tratando. De fato, não existe nenhum meio de colar as duas partes. Se você não pode colar o eu e a substância, o eu, a substância pensante, a substância extensa, então, também não tem nenhum jeito de você colar, por outro lado, o mundo da sua experiência real com o universo do pensamento e das ciências, tá certo? E Schelling percebeu muito bem isto, e ele notou que houve um pensador de transição entre a Idade Média e o tempo moderno, que foi o Giordano Bruno. Eu estou com o Giordano Bruno, de certo modo, tinha percebido a necessidade de restaurar um senso de unidade, tá certo? Uma vez perdido aquele universo simbólico alquímico medieval. Tinha que achar uma outra maneira de você restaurar o senso de unidade da realidade. É evidente que se os contemporâneos de Giordano Bruno tivessem percebido isso, jamais o teriam queimado, tá certo? Porque ele estava numa linha que, na verdade, ia favorecer a cosmovisão antiga, tá certo? Sobre a moderna. Giordano Bruno, em vez de ser um mártir da ciência moderna, a vida de Giordano Bruno é uma coleção de equívocos, tá certo? E a própria condenação dele é um equívoco brutal, tá certo? Mas a imagem que se forma dele hoje, como do mártir da ciência, é totalmente errado. Primeiro, que Giordano Bruno jamais se interessou pelas ciências modernas, ele só se interessava por ciências antigas, filologia, história, gramática, etc, etc. Ele não entendia nada de matemática, nem de física, nem coisa nenhuma. Mas, e segundo, ele acreditava na possibilidade de uma especulação imaginativa. Ele achava que a individualidade humana, por ser ela mesma, vamos dizer, uma expressão ou um resultado de um certo processo cósmico, ela jamais se desligava desse processo e tinha, de algum modo, alguma via de acesso, tá certo? À compreensão do processo todo. Não a compreensão exata, mas pelo menos uma compreensão imaginativa. Então ele achava que através da imaginação nós podemos, de algum modo, traçar uma espécie de história cósmica, tá certo? Para fazer isso, ele acreditava que no próprio mundo material existe um certo princípio espiritual ou psíquico que lhe é inerente. Essa doutrina se veio a se chamar ilozoísmo. Ilo quer dizer a matéria, no sentido mais grosseiro da coisa, isou é animal vivente, quer dizer, toda matéria é vivente de algum modo, tá certo? Então, claro que a doutrina do ilozoísmo ela está errada nesse sentido, tá certo? Ela vai atribuir qualidades espirituais à própria matéria, mas de qualquer modo Bruno tinha o mérito de tentar resgatar através desta ideia, vamos dizer, de um processo cósmico, do qual ele mesmo era ele se comparava, vamos dizer, a uma onda dentro de um oceano, quer dizer, ele era a crista de uma onda, tá certo? No oceano cósmico, e, portanto, ele, de certo modo, se lembrava de onde ele tinha vindo, e imaginativamente, né, explorando os últimos recursos da memória, podia, de algum modo, traçar, né, pelo menos um análogo imaginativo da história cósmica. Mas o fato é que a ideia do Bruno não foi para frente, ninguém ligou muito para isso. Então, já na etapa seguinte, depois de Descartes, Spinoza tenta restaurar a ideia de uma unidade, tá certo? Reduzindo tudo à noção de Deus. Só existe uma única substância, essa substância é Deus, e tudo que acontece, todas as manifestações e fenômenos, não são senão propriedades ou acidentes de Deus, de algum modo. Isso eu estou explicando para vocês mais ou menos como Schelling explica, quer dizer, não sou eu que estou dando essa, eu estou resumindo de maneira grosseira, é uma explicação que o próprio Schelling dá. Porém, diz Schelling que Spinoza opera esta redução, vamos dizer, à unidade por uma maneira puramente mecânica e conceptual, quer dizer, fazendo Deus como se fosse um conceito mais primitivo, dos quais os outros conceitos, vamos dizer, vão sendo deduzidos, vão sendo extraídos por mera dedução, quer dizer, como se a estrutura da realidade fosse a estrutura de uma dedução silogística, tá certo? Onde se Deus é a primeira premissa e as outras entidades vão sendo deduzidas como se fossem suas substâncias. Schelling, com razão, considera essa explicação demasiado mecânica para poder ser verdadeira. Então, falhada a tentativa de Spinoza de reunir as partes que Descartes havia separado, na etapa seguinte, Leibniz também tenta resolver o mesmo problema, mas através da supressão de um dos polos. Leibniz reduz todo o mundo corporal, o mundo das substâncias corporais, a representações que acontecem dentro de uma mônada. A mônada é essencialmente uma alma, tá certo? É uma alma vivente que se conhece a si mesma, tá certo? E que tem dentro de si um análogo, uma imagem de tudo ou mais, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que existe, toda a individualidade, ela tem dentro de si não somente as suas próprias características, mas tem as diferenças que a separam de todas as demais. Mas essas diferenças fazem parte dela, tá certo? Então, isso quer dizer que cada uma tem dentro de si a imagem de todas as outras. Mas, ora, se todas têm imagem de todas as outras, é fácil você perceber que todas se constituem somente de imagens. Ou seja, não há uma realidade externa, fora da mônada, fora da consciência da mônada, por assim dizer, para ser conhecida, porque tudo que ela vai conhecer é uma outra mônada, para a qual ela também é uma imagem. Estão compreendendo? Então, no fim, tudo se resume em representações ou em imagens. Eu estou usando a palavra imagem imperfeitamente, é claro, mas é só para dar uma ideia aproximada do que é. Quer dizer, duas entidades corpóreas, quando se aproximam, é, elas não se aproximam como dois corpos no espaço, tá certo? Mas como dois conjuntos de representações, tá certo? Que se conhecem um ao outro. E até a corporalidade que o outro ser me apresenta, tá certo? Não é senão uma parte da minha representação. Quer dizer, eu tenho uma representação da corporalidade dele, assim como ele tem uma da minha. Então, isso quer dizer que, a rigor, não é necessária a distinção entre a corporalidade e a representação, o mundo psíquico. Sobra só o mundo psíquico, porque a corporalidade é somente um dado a mais que as mônadas transmitem umas às outras, tá certo? É evidente, Leibniz não nega a existência da corporalidade, tá certo? Mas ele afirma que ela é, sobretudo, ela existe, sobretudo, como representação. Então, desde que nós chegamos a este ponto em que você tem, por um lado, esta redução de tudo à subjetividade das mônadas com Leibniz, e do outro lado você tem a hipótese ilozoísta herdada de Giordano Bruno, ou seja, ou você atribui, vamos dizer, a alma, vamos dizer, o primado sobre a matéria, porque a matéria passa a ser apenas um aspecto conhecido pela alma, tá certo? Ou você reduz a alma a uma propriedade da matéria, como fazia o ilozoísmo. Estão entendendo? Então, quando as coisas estavam assim, no instante seguinte, é evidente que esta ruptura tinha que se agravar ainda mais, quando, por um lado, aparece toda essa escola materialista francesa, tá certo? Com D'Holbach, D'Alembert, etc., etc., que afirma rigorosamente que tudo o que existe é a matéria, considerada na sua corporalidade, da qual o espírito ou mente não é senão uma função como qualquer outra, quer dizer, assim como a matéria tem peso, gravidade, eletromagnetismo, etc., ela tem também, ela produz também a consciência, tá certo? Ou por uma reação elétrica, ou como uma espécie de secreção, tá certo? Então, por um lado tem todo esse materialismo bronco da filosofia francesa, e em oposição a isso você tem, vamos dizer, o total subjetivismo do Fichte que nós já estudamos. Quer dizer, de um lado, você tem um camarada que diz que até o eu subjetivo humano é uma secreção da matéria, e do outro o sujeito diz, olha, não existe nada, só existe o eu. Né? É claro que Schelling, quando vê as coisas assim, diz, bom, é claro que não pode ficar assim. Isso é coisa de é uma situação absolutamente catastrófica. Né? E ele, quando constata isso, ele tem a ideia de que isso não é somente, vamos dizer, uma catástrofe no sentido intelectual, filosófico, mas uma catástrofe civilizacional, quer dizer, que isso abarca uma civilização inteira, tá certo? E que, sobretudo, isto representa um total esvaziamento da própria ideia de Deus. Ele diz, em certo momento, ele diz que a filosofia dos últimos séculos, ela não fez outra coisa senão tentar idealizar e, portanto, esvaziar o cristianismo. Quer dizer que Deus vai sendo reduzido cada vez mais a uma ideia, não é isso? E esta ideia, em última análise, acaba se identificando com o próprio eu. Você vai ver que o Fichte, a ideia de eu e a ideia de Deus, no fundo das contas, são a mesma, tá certo? E ele diz, olha, isso aí não funciona, porque ninguém vai conseguir me explicar como é que esta ideia, tá certo? Produziu todas as coisas materiais, este imenso universo material que nos cerca, com seres vivos, etc., etc. Não é possível uma transição entre uma coisa e outra, tá certo? De maneira que, em algum ponto, nós tomamos a pista errada, e nós já não entendemos, mas só entendemos Deus como ideia, tá certo? Como a autoconsciência, mas não o entendemos como força, como poder gerador. Tá certo? Então, você vê, este esvaziamento não deixa de ter suas consequências histórico-políticas de enorme gravidade, dentro das quais nós vivemos ainda. Por quê? Se Deus fica reduzido a uma ideia, não há outra maneira possível de você se relacionar com Ele, a não ser filosoficamente. Isso quer dizer que o Deus da Bíblia desaparece e entra o Deus dos filósofos, tá certo? E o Deus dos filósofos, sendo um conceito manejável, ele pode perfeitamente se reduzir, no fim das contas, à própria consciência filosófica que o examina. Quer dizer, não é mais possível você distinguir entre o que é a consciência do filósofo, tá certo? E esse Deus conceito que o filósofo, de algum modo, abarca e domina. Daí a confusão criada por Hegel, tá certo? Entre o seu processo cognitivo, o processo da sua dialética interna e o processo da criação da realidade e o processo histórico como um todo, que nós já estudamos aqui, tá certo? Então, também não sabemos aqui em que medida houve nisso, da parte de Hegel, alguma sacanagem, tá certo? E em que medida ele foi apenas vítima desta catástrofe intelectual que já vinha desde 2 séculos antes, né? Quando Hegel chega à conclusão de que o Estado já havia absorvido tão bem, tá certo, o cristianismo, que não era mais preciso de igreja, porque o Estado se incorporava agora à função de educador e de guia espiritual da humanidade, e quando com essa ideia ele gera todo o cortejo de consequências quase apocalípticas que nós vemos no século XIX e XX, isto não é senão uma consequência deste processo assinalado por Schelling da idealização do cristianismo. Você sabia que Deus é transformado numa ideia, esta ideia é filosoficamente manejável, tá certo? E, por outro lado, como a própria ideia de natureza também havia se dessubstancializado e se transformado apenas num conjunto de esquemas matemáticos, então fica tudo muito fácil para o filósofo. E aquela impressão de onipotência que Hegel transmite às vezes, ela é totalmente ilusória, mas é fácil de você compreender como é que ele caiu nisto, justamente porque se Deus tinha se transformado numa espécie de eu e a natureza tinha se transformado num conjunto de esquemas matemáticos domináveis pela inteligência humana, então fica tudo muito fácil. Você, dentro do seu tabuleiro filosófico, você cria o mundo, tá certo? Você inventa todo o processo histórico, tá certo? E você ao mesmo tempo se coloca na origem do processo e no fim do processo. E chega um ponto que não é mais possível você saber se Hegel está falando dele mesmo ou do próprio Deus, tá certo? Eles se tornam indiscerníveis, tá certo? E Schelling, que havia começado junto com Hegel, ele percebe o buraco em que estão entrando, tá certo? E de imediato ele não sabe como sair disto. Então é justamente neste... Eu não conheço em detalhes a biografia de Schelling, mas eu tenho a impressão que foi diante desta dificuldade, e não só por problemas pessoais que teve na universidade, que ele se retira do ensino. Acho que foram dificuldades intelectuais mesmo. Ele percebeu que estava com um abacaxi monstro na mão e ele não sabia como resolver, então precisava um tempo para pensar. Então, diz ele que esse cristianismo dessubstancializado havia perdido, né, o que ele chama de a vivência, a experiência bárbara de Deus, que é de Deus como força, Deus como poder, tá certo? Que está presente na própria natureza física, Deus criador da natureza. Você vê aqui, uma vez o Bruno Tolentino me disse que, mas se você estiver num deserto e furar o pneu do seu carro, não adianta você rezar que Deus não vai encher o pneu, né? E eu cá comigo pensei, pô, mas para que me serve um Deus que nem mesmo enche pneu? Mas, então, ao mesmo tempo, eu comecei a ter contato com pessoas de igrejas evangélicas e eu vi que elas rezavam para que Deus enchesse pneu, sim. Aquela coisa material imediata, né? E aquilo foi um choque para a minha cabeça, porque aqui isso era o que o Schelling chamava a visão bárbara. Por que ele chamava isso de visão bárbara? Por que o termo bárbaro? É um modo de dizer, porque diz que a civilização do Ocidente foi se tornando muito refinada e idealizando e esvaziando o cristianismo, então perdeu o que ele chamava de visão bárbara, que seria a visão medieval. Não é isso? Claro, entre aspas, evidente. É uma expressão apenas. Então, os bárbaros sabiam que Deus é força e poder. Agora nós pensamos que Deus é o Hegel, ou é um conceito. Então, ele observa na filosofia, desde Descartes até Hegel, uma progressiva fuga das realidades da vida. Uma fuga da natureza, uma fuga da estrutura da realidade na qual nós estamos, dentro da qual nós estamos, tá certo? E inventa uma estratégia para recuperar isto, tá certo? E por isso que eu acho errado colocá-lo como idealista, porque a primeira coisa que ele fala é o contrário do que Fichte fala. A primeira coisa é a seguinte: olha, não existe eu nenhum. Ele diz, só o que existe, tá certo? É o absoluto infinito. Quando eu digo que eu penso, né? Ele diz, bom, ou eu estou pensando fora deste infinito e fora desse absoluto, e portanto sou eu mesmo o próprio infinito absoluto, ou, na verdade, não sou eu que estou pensando, é ele que está pensando. Quer dizer, tudo o que existe é um atributo, um acidente do próprio Deus. Nada é concebível fora dele. Portanto, não se pode dizer, por exemplo, que uma, ele diz, não é possível você dizer que uma pessoa crê em Deus. Tá certo? Como se Deus pudesse ser uma ideia na cabeça de uma pessoa. Ele diz ao contrário. Né? Deus é que é o princípio inicial. Tá certo? E o que vem depois é apenas uma expressão dele. Então, se você diz que uma pessoa crê em Deus, o que está querendo dizer apenas que é, sob certo aspecto, é Deus que está acreditando nele mesmo. Diga. Para isso, é interessante saber a origem da palavra absoluto, né, do latim, tem o mesmo, a mesma raiz. É aquilo que não pode ser dissolvido, não pode ser como é que se diz? Decomposto. Mas tem a mesma raiz solto, quer dizer, toda posição que tem relativo, tem que estar sendo ligado a alguma coisa, absoluto é algo que se quer em si. E completo, e se basta, e não tem que estar ligado a mais nada. Bom, agora é fácil você perceber que toda a tradição filosófica, o que ela busca? Ela busca saber qual é, vamos dizer, a substância fundamental, ou de outro modo, qual é o fator absoluto do qual todos os relativos emergem de algum modo, tá certo? A briga é sempre essa, é sempre isso que está se procurando, tá certo? E Schelling vê que o eu não pode ser de maneira alguma um ponto de partida. Ele diz, o eu será no máximo aquilo que dizia Giordano Bruno, ele é a crista de uma onda dentro de um oceano. Quer dizer, você não é o primeiro sujeito que nasceu, nem é o último que vai existir. Quer dizer, você é apenas mais um, tá certo? Que ao exercer, vamos dizer, as funções da sua consciência, você está apenas prosseguindo. É um processo cósmico que já vem aí desde bilhões de anos antes de você. Tá certo? Então, como tomar este eu como centro, como princípio? Tá certo? Quer dizer, o eu humano, a primeira obrigação que ele tem é saber que ele não é autofundante, que ele é apenas uma aparência, tá certo? Dentro do processo cósmico, ou ainda para usar em Mar de Jordão, ele é apenas, vamos dizer, uma gotinha dentro do oceano. Tá certo? Não, assim, em termos, vamos dizer, como princípio inicial, não. Quer dizer, como princípio inicial, o eu não funciona de jeito nenhum. Tá certo? Quer dizer que se o eu pode ser o princípio inicial, então ele é absoluto, ele é autofundante, ele é o começo de tudo. Tá certo? Quer dizer, não pode, o eu não pode ser admitido como princípio, nem mesmo cognitivamente. Isso quer dizer que por baixo deste eu existe uma multidão de realidades. E na hora que o eu fala consigo mesmo, ele está querendo dizer o quê? Que ele possui uma razão, que ele possui, tá certo? Uma consciência, ou ao contrário, que uma consciência e uma razão lhe foram dadas. Foi ele que se deu isto? Não é isso? Então, o Schelling rompe, assim, drasticamente com este solipsismo de toda a filosofia moderna. Então eu não vejo como situá-lo dentro do idealismo. Eu falo, isso aí não é idealismo, isso é outra coisa. Estou pensando em algumas técnicas de meditação que parece que apontam para essa consciência de si, né? Bom, mas a consciência de si, se você pegar por uma sequência de meditações da escola Vedantina, ela vai partir de uma pergunta sobre o eu. E vai perguntar o que ou quem sou eu. Tá certo? E você vai tentar, então, se autodefinir. Tá certo? Na medida que você vai prosseguindo nesta investigação, você percebe que você não tem nenhuma outra substância a não ser a própria substância do absoluto. Ou seja, que não é que você é ele, mas ele é você. Quer dizer, a sua realidade é a dele, e não uma realidade própria. Você não tem uma realidade própria que você possa dizer, eu sou isto. Para você ser o que quer que seja, você só pode ser dentro do ser. E quem é o ser? É você? Então, é por isso que Schelling diz, é errado dizer que nós temos uma razão. É a razão que nos tem. É a razão divina que nos tem. Está entendendo? Então, isso aqui escapa tão formidavelmente do universo da época que eu não vejo como encaixar Schelling dentro do idealismo alemão. Ele não é idealismo alemão coisíssima nenhuma. Ele começou como um idealista alemão, depois ele virou um outro negócio que eu não sei o que é. Mas que se parece muito mais com a escola vedantina ou coisa assim. E o próprio passo inicial deles, olha, não existe eu nenhum. Eu digo, bom, então acabou, não tem. Foi a distância que ele foi parar do penso logo existe, e a distância que foi parar de Fichte e também de Hegel. Parece muito um pouco com o Santo Agostinho, né, professor? Na medida em que ele diz que o eu não pode ser causa sua e que se eu existo, alguma coisa tem que criar, tem que ser consequência. Mas note bem que ele não diz nem isto. Ele é muito mais radical. Fala, não existe nada, só existe o absoluto, pô. E o que quer que exista só pode ser concebido em função dele. Ou como um aspecto, ou manifestação, ou irradiação, ou criação, alguma coisa assim. Tá certo? Então, ele elimina 3 séculos de discussões, tá certo? E volta ao primeiro princípio. Tá? E diz, bom, então o grande problema da filosofia, o problema do filósofo, já que o filósofo é apenas a ponta, a crista de uma onda no oceano, é ele saber como é que este oceano veio a gerá-lo. Quer dizer, como é que esta realidade na qual nós vivemos, vamos dizer pessoalmente, emerge, tá certo? Vamos dizer, da sua origem no absoluto. Então, é o processo, vamos dizer, o grande problema se torna o problema da cosmogonia, da origem do cosmos e como que o absoluto veio se manifestando através de uma pluralidade de canais e como esses canais se interligam de algum modo. Então, ele percebe, por exemplo, que o mundo da natureza é um mundo que é regido pela necessidade. Tá certo? Pô, não precisa ser uma necessidade absoluta, hoje nós concebemos até em termos de probabilismo, tá certo? Mas, de qualquer modo, o que é uma probabilidade? A probabilidade é uma necessidade limitada, quantificável, em última análise, tá certo? E que ele percebe, por outro lado, que o eu humano não pode se compreender em termos de necessidade, porque, como bem tinha visto Fichte, tá certo? O eu se define pela sua liberdade de se autocolocar. Ora, nós vemos que nós temos esta liberdade de nos autocolocar. E nesse ponto, todo o conjunto da filosofia de Fichte pode ser absorvido como se fosse um parágrafo da filosofia de Schelling. Quer dizer, tudo que Fichte diz está certo. Só que não é tudo, tem muito mais coisa em volta. Tá certo? De certo modo, ele tem que inverter esse Fichte e colocá-lo de cabeça para baixo. Ou ele estava de cabeça para baixo, tem que ser posto de novo sobre os pés. Tá certo? Então, ele diz, se por um lado existe o mundo da necessidade, que é o mundo da natureza, e existe o mundo da liberdade, é porque esses dois são aspectos do absoluto. Então, isso quer dizer que nós podemos compreender, vamos dizer, o mundo existente, tá certo? Como uma expressão de um absoluto que é, ao mesmo tempo, necessidade e liberdade. Isso quer dizer que necessidade e liberdade são apenas aspectos que se diferenciam, tá certo? No curso da manifestação de Deus no mundo. Temporal. Espaço temporal. Tá certo? Mas é evidente que se existe esta diferenciação, é porque esses dois aspectos não são tão heterogêneos assim. Ou seja, se o eu estivesse, se fosse, vamos dizer, duas manifestações heterogêneas, que uma vai para um lado, outra vai para o outro, e não tivesse uma raiz comum, elas não poderiam se reconhecer. Então nós ficaríamos exatamente como na situação de Descartes. Você tem um eu inespacial, tá certo? Colocado perante, vamos dizer, um universo de entidades espaciais que também não correspondem, vamos dizer, às entidades materiais da natureza, mas que são apenas como se fossem formas geométricas, né? Então estaremos de novo no dualismo cartesiano. Ele diz, não, tem que haver um ponto de reconhecimento. Tá certo? Isso quer dizer que você encontrará algo, vamos dizer, desta necessidade material dentro da própria dialética formadora do eu humano e encontrará algo da liberdade interior do eu na própria natureza. Apenas em doses diferentes, mais ou menos como nós veríamos nesse símbolo do yin e yang, em que a parte preta tem uma bolinha branca e a parte branca tem uma bolinha preta. Tá entendendo? Então, isso quer dizer que a natureza, para Schelling, ela não é constituída somente de extensão. Vamos dizer, ela é a expressão, vamos dizer, da necessidade, tá certo? Dentro da qual deve haver um elemento de liberdade com o qual o eu humano possa dialogar ou entrar em contato de algum modo. Tá certo? Bom, as consequências disso, vamos dizer, só do ponto de vista científico, são absolutamente formidáveis, porque a corporalidade aí deixa de ser corporalidade em sentido estrito, com sentido, vamos dizer, excludente, tá certo? Mas aí se abre a porta até para reconquistar algo da antiga cosmovisão medieval, no qual as entidades corporais significam algo e dizem algo. Tá certo? Nesse sentido, por exemplo, nós podemos conceber, essa é uma ideia que eu tenho, uma ideia que me encanta particularmente, tá certo? A ideia de que o mundo material em torno é um depósito de conhecimentos. Ele é uma espécie de discurso latente, né? No sentido de que, por exemplo, um mineralogista pode saber muito sobre os minerais, mas os minerais sabem mais ainda. Quer dizer, o maior depósito de conhecimento mineralógico são os minerais, tá certo? Então, eles podem ser decodificados, tá certo? E na hora que são decodificados, eles, quer dizer, são integrados na liberdade humana sob a forma de conhecimento, tá certo? Então, faz parte da filosofia de Schelling nesse período, por um lado, a doutrina das entidades do mundo, que é a doutrina que ele chama as potências de Deus, quer dizer, como é que, vamos dizer, da totalidade absoluta surgem essas diferenciações de necessidade, liberdade, etc., etc., até todas elas tendo, vamos dizer, as suas contradições internas, tá certo? Até chegar na, vamos dizer, na liberdade humana, que seria o seu, vamos dizer, o coroamento do sistema, tá certo? E que não sendo uma liberdade absoluta, mas uma liberdade que é condicionada, vamos dizer, ao universo material que nós estamos, é também o lugar onde o reencontro de liberdade e necessidade é possível, é sob forma de consciência humana, tá certo? Então, e o outro elemento importante que ele desenvolve nesse período é a filosofia da mitologia e da revelação, tá certo? Você vê que até então a ideia que se tinha da mitologia ou era de produtos de uma imaginação infantil que tentava pensar sobre o mundo, sobre formas, vamos dizer, toscas, tá certo? E que criava imagens para suprir, né, para tapar os buracos da sua ignorância, tá certo? Ou era considerado como uma espécie de filosofia primitiva, quer dizer, que teria um conteúdo filosófico que poderia ser retirado dali de dentro. E Schelling repara que não pode ser nenhuma coisa nem outra. Ele diz que as mitologias são, em primeiro lugar, são realidades, que são coisas que aconteceram, que existem historicamente, tá certo? E que devem ter uma função no próprio desenvolvimento histórico, ou seja, elas fazem parte, elas já são, vamos dizer, uma sucessão das mitologias, a sucessão das revelações, só pode ser compreendida dentro da sequência da manifestação das potências divinas. Elas fazem parte da expressão das potências divinas, tá certo? Então, isso não quer dizer que as maneiras anteriores de ver a mitologia estavam erradas. As mitologias podem ser vistas também como produtos da imaginação humana, como criações culturais, etc., etc. Só que essas explicações só abrangem certos aspectos. Elas não bastam para explicar o conjunto. Mas quando você as vê como parte do processo de autorrevelação de Deus através da sucessão das potências, então você obtém um outro, um outro patamar, um outro nível de abordar, no qual as explicações anteriores podem agora ser integradas. Então, quer dizer, pelo método de Schelling, cada nova mitologia, ela tem, evidentemente, vamos dizer, um conteúdo revelatório, tá certo? Que é importante para a estruturação da própria humanidade, mas esse conteúdo revelatório aparece também como um produto cultural, o qual aparece também, vamos dizer, como fruto dos conflitos ideológicos da época, o qual aparece também como fruto da imaginação de alguns sujeitos que pensaram aquilo. Então, você pode encaixar esses vários níveis, tá certo? Analogicamente. Tá certo? Não é necessário dizer que é com isto aí que Schelling inaugura toda a possibilidade da ciência da religião comparada. Tá certo? E também é assim que ele explica, por exemplo, que elementos de uma mitologia de 1.000 ou 2.000 anos atrás, ou 5.000, possam ter uma importância para o autoconhecimento do homem contemporâneo. Quer dizer, um livro que eu recomendo para vocês é o livro do Paul Diel, Simbolismo na Mitologia Grega. Tá certo? O Paul Diel parte de uma... É um psicólogo suíço que ele... parte da ideia de que na mitologia grega você tem uma representação completa da psique humana. Todos os elementos estruturais da psique estão ali presentes. Tá certo? Então, você sempre pode decodificar a psique de fulano ou fulano em termos de mitologia grega. Esta possibilidade simplesmente não existiria se não fosse isso que Schelling disse. Isso é, se as mitologias não fossem, vamos dizer, etapas de uma progressiva autorrevelação, vamos dizer, da própria estrutura da realidade, que se torna transparente através daqueles símbolos, tá certo? Então, nesse caso, a mitologia seria um modo de expressar alguma coisa? Não. Ela não é um modo. Para o indivíduo que concebe o mito, ou que o escreve, ou que o dita, em primeiro lugar, ele é um modo de expressar, tá certo? Mas a mitologia não pode ser decodificada nesse sentido. Não, ela tem aqui um significado, tá certo? Que pode ser decodificado. Não, ela não funciona só pelo seu significado, mas pela sua presença. Ela é um elemento estruturante. Ela não é assim, algo que você tem um conhecimento, você traduz este conhecimento mitologicamente. Não. A mitologia vem antes. Ela não é um modo de transmitir algo. Ela é o próprio algo que está sendo transmitido. Ela é o próprio conteúdo que está sendo transmitido e que só se transformará, vamos dizer, em conteúdo diferenciado muito mais tarde. Isso é o mesmo que dizer que o Homero, por exemplo, quando contava os seus mitos, ele não precisava entendê-los a não ser mitologicamente. Nós aqui extraímos desse mito, tá certo? Um outro significado, uma outra clave intelectual, tá certo? Porém, ele não precisava entender aquilo numa linguagem extra-mitológica. Não, ele tinha somente aquela linguagem. Tá certo? Então, daí surge a ideia que depois se tornou até um arroz com feijão, que é do mito fundador. Quer dizer que as civilizações todas começam, vamos dizer, a partir de um mito originário. Esse mito originário, ele estabelece uma certa área, tá certo, de possibilidades humanas, que em seguida, vamos dizer, são realizadas temporalmente e que gradualmente vão tomando consciência de si próprias. Tá certo? Para você ter ideia da profundidade desta ideia de Schelling, você pode examinar, por exemplo, o livro do Northrop Frye, chamado Great Code, o Grande Código, no qual ele demonstra que todos os enredos da literatura ocidental estavam na Bíblia. Quer dizer, você tem um mito originário. Ou seja, tudo o que vocês viveram, pensaram e inteligiram durante 2000 anos já estava dado compactamente aqui. Isso seria absolutamente impossível se este mito fundador fosse apenas uma maneira de expressão, se ele não fosse um elemento estruturante da própria ordem da realidade. E é por isso que ele vê que esses mitos, vamos dizer, eles não são, vamos dizer, uma revelação de alguma coisa. Não, eles são a própria revelação. Eles inauguram um campo de possibilidades. Está entendendo? Não é que existe um conteúdo que o mito transmite. Não, ele é o conteúdo. Ele é a forma e é o conteúdo ao mesmo tempo. Que é a teoria dos quatro discursos também, né? Não, a teoria dos quatro discursos é uma maneira de você decodificar isso, né? Isso, mas é então, assim, se tudo isso é uma auto-revelação, por que que Deus precisa se auto-revelar? Como é? Por que que Deus precisa se auto-revelar? A maneira pela qual Deus se revela a si mesmo, porque o livro, na verdade, são aspectos de Deus absoluto. Não, aí você vai ter explicações teológicas apenas, né? O porquê que ele precisa, de quem diz que ele precisa? Se nele, vamos dizer, a necessidade e a liberdade estão unidas, ou seja, as duas colunas, vamos dizer, a misericórdia, a justiça, o rigor e a misericórdia, estão perfeitamente unidas, quer dizer que aquilo que é inteiramente exato e absolutamente inelutável e inflexível em Deus é ao mesmo tempo um ato de liberdade, e significa que Deus quer tudo aquilo que Ele quer. É? Ou seja, e que Ele não poderia querer de outro modo, não porque Ele esteja preso a isto, tá certo? Mas porque esta é a única maneira perfeitamente livre, tá certo? E perfeitamente boa que ele poderia agir. Ou seja, a única compatível com a sua natureza de Deus. Então, quer dizer, a própria pergunta, por que Deus fez isto? Tá certo? Você percebe que dentro de uma perspectiva schellingiana, a pergunta está muito mal colocada. Tá certo? O porquê de qualquer coisa, qualquer pergunta, porquê, tá certo? Será respondida em última análise com a vontade de Deus. Ela não tem um outro porquê além de si mesma. Depende de você, em que plano você entende isto. De você colocar, não, mas é uma vontade arbitrária. Não, ele está dizendo que não é arbitrária, porque não poderia ser de outro modo. Então, Deus atende a uma necessidade, não a uma necessidade externa à sua própria natureza de Deus. Agora, é claro que 99% das confusões teológicas surge do fato de que, ao tentar raciocinar sobre o absoluto, tá certo? Nós o decompomos novamente em necessidade e liberdade, tá certo? E queremos explicá-lo por uma ou pela outra, falando exatamente isso que Schelling está dizendo, que não dá para fazer. voltaria a uma mitologia construída como a do Tolkien, né? Não, só se aplicam a mitologias que fundam civilizações. Tá certo? Na verdade, não é todas as mitologias que nós conhecemos são assim. Agora, produtos da ficção, vamos dizer, lendas modernas, não, essa tem outra função. Tá certo? Também existe. Schelling não diz isso, mas digo eu, tá certo? Que existem mitos que aparecem sob a forma de histórias contadas, outros que aparecem sob a forma de histórias vividas que depois são contadas. Tá certo? Tem mitos imaginários, tá certo? Quer dizer, é um conjunto de, por exemplo, a mitologia grega, tá certo? Você não pode dizer que Zeus de fato fez isso ou fez aquilo, mas aquilo é um conjunto de narrativas, tá certo? E a narrativa como tal é uma presença histórica. E tem outros casos, como por exemplo, vida, paixão, morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, primeiro aconteceu, depois foi narrado. Então, esta essa distinção é que mostra o seguinte: os mitos deste último tipo, eles têm uma função um pouco diferente da dos outros. E são esses o que constitui aquilo que nós hoje chamamos religião. Isso é a mesma coisa que dizer que a religião greco-romana não era bem uma religião, é uma outra coisa. Tá certo? Era um conjunto de instituições sacras, tá certo? Baseado num universo imaginário que fundou aquela civilização. Tá certo? Porém, quando tem a história, por exemplo, de Moisés, ou a história de Jesus Cristo, ou a história do Buda, não, essas coisas aconteceram realmente, e aqueles acontecimentos, vamos dizer, temporalmente localizados, eles é que inauguram uma nova possibilidade. Mas é sobre essa questão desses mitos que são fundantes. Eles também carregam uma estética que acompanha o tempo todo. Isso não é? E depois, só quando ela se acaba, essa estética só também surge uma nova. Ou isso não? Não, isso também acontece, mas você vê aqui, aí é uma, vamos dizer, uma das possibilidades humanas mais extraordinárias, que é a possibilidade da arte. Tá certo? Que é a possibilidade do indivíduo participar deste processo. Quer dizer que o artista, de certo modo, ele também está inaugurando possibilidades. Ele só não as cria, tá certo? Ele as transmuta a partir da sua experiência pessoal e da cultura adquirida, etc, etc, mas ele inaugura certas possibilidades, que são ao mesmo tempo possibilidades de intelecção e possibilidades de existência. Você pode ver que existem muitas modalidades de vida humana, tipos de vida humana, tipos de biografia humana, que só se tornam possíveis a partir de certo momento em que certas formas foram geradas por certos artistas. Aquilo se incorpora na civilização e abre possibilidades para gerações seguintes. Entendeu? E Schelling dedica uma especial atenção a este ponto. Tá certo? Então, e, de certo modo, ao participar deste processo da revelação das potências, tá certo? Essa seria a forma mais, vamos dizer, completa de conhecimento que você poderia ter. Porque você está agindo dentro do processo, você não está se colocando como, vamos dizer, um observador filosófico que coloca o mundo entre parênteses e como se fosse numa tela e olha, tá certo? Mas você conscientemente está participando do processo da revelação. Entendeu? E nesse sentido, Schelling tem uma frase que ele diz que um sujeito que conseguisse escrever a sua autobiografia com todos os componentes da sua vida teria escrito a história do universo. Porque tudo estava presente ali. Ele não pode conceber que haja, vamos dizer, nele algo que esteja separado, né? Como a crista da onda não está separada do oceano. Ela, de certo modo, é indiscernível. Ela só consegue se discernir assim mesmo como uma espécie de ponto de vista, né? Quer dizer, como se cada um de nós fosse um ponto de vista, tá certo? Mas esse ponto de vista, só, ele não existe sozinho, ele só existe na articulação de infinitos pontos de vista que compõem o todo, né? Então, e aí, eis aí o panorama do pensamento de Schellinger, quer dizer, a análise histórica que ele faz, a recolocação do fundamento, o retorno, vamos dizer, à ideia do absoluto, a eliminação do primado do eu, e, portanto, a eliminação de todo o idealismo moderno, a doutrina da cosmogonia, a doutrina das revelações sucessivas, a doutrina, vamos dizer, da mitologia e da arte, e a doutrina do que ele chama o diálogo anamnético, quer dizer, é o indivíduo que, dialogando, tá, já com o todo dentro do qual ele está, ele se recorda, vamos dizer, da sua origem dentro do processo da revelação. Então, você vê que é um negócio de uma grandiosidade, assim, formidável, e, sobretudo, de uma exatidão muito grande. Quer dizer, a filosofia de Schelling, ela tem um valor científico mesmo, ela é uma espécie de restauração da estrutura da realidade e cria, vamos dizer, a possibilidade de uma infinidade de ciências que só começaram a se desenvolver a partir daí. A religião comparada simplesmente não existiria. A religião comparada, mitologia comparada, tudo isso. Dizer, sem Schelling seria impossível. Tá certo? Você pega obras como Mircea Eliade, por exemplo. Mircea Eliade deve tudo a Schelling. Que ele declare ou não declare. Ainda sobre a plano do mito, professor, como é que tem esses dois tipos de mitos? As histórias que foram simplesmente contadas e aquelas que aconteceram depois foram contadas. Mas essa é a distinção que eu estou fazendo. Sim. E que eu estou trabalhando em cima dela. Como é que a gente encaixa ali um outro tipo de mito que me parece diferente desses dois? Então, não sei se pode chamar de mito, mas pelo menos que eu tenho por exemplo, o marxismo. Não, isso não é um mito. Isso não é um mito, de jeito nenhum. Não, isso não é um mito, de maneira nenhuma. Mas ele, no fundo, uma série de possibilidades civilizacionais, errôneas, excessivas, Não, ele. Você pode colocá-lo como uma criação artística, tá certo? Mas não como um mito fundador. Quer dizer, ele é, vamos dizer, um artista que trabalha dentro disso aí. Dá forma a determinadas possibilidades e ela abre outras possibilidades de vida humana para uma série de gerações adiante, tá certo? Mas não é um mito fundador. Pode-se dizer que um mito fundador é sempre... Um mito fundador não pode fugir da estrutura da realidade. É isso que eu ia perguntar. Você pode criar uma possibilidade falsa, uma possibilidade fictícia que será verdadeira enquanto vivida, assim como... Vamos dizer, o delírio do maluco, vamos dizer, um delírio do paranoico, bom, ele é falso no seu conteúdo, mas ele é real biograficamente. Quer dizer, o sujeito está delirando mesmo. Diga. Cabe um paralelo, uma comparação com Ens medieval, com ser medieval, do turismo? Que a materialidade acontece no ser, e essa materialidade vem da revelação. Cabe, claro que cabe, claro que cabe. Claro que cabe. Essa é outra coisa de Schelling também. O Schelling, na medida em que ele unifica os elementos que a filosofia moderna havia separado, ele também unifica historicamente o desenvolvimento do Ocidente. Quer dizer, que aquilo que durante 2 ou 3 séculos parecia ter rompido, nele não tem mais. Você tem uma continuidade de pensamento desde da antiguidade até hoje. Ele é o ser que costura tudo, você entendeu? A frase deveria. Perfeitamente, perfeitamente. Agora, existe uma série de dificuldades que aparecem na filosofia de Schelling em função de que ele estava, vamos dizer, tentando restaurar isso numa época na qual isso parecia totalmente estranho. Ninguém entendia uma palavra do que esse homem estava dizendo. E ele também, às vezes, não tem os termos apropriados. Está entendendo? Então, a possibilidade de mal entendido dessa filosofia é enorme. Tanto que foi mal entendido mesmo. E quem não queria entender mal, quem fazia? Esquecia, bota na gaveta e deixa para o século seguinte como de fato ficou. Tá certo? Então você ainda vai ver manuais de história de filosofia que dizem, não, Schelling é uma filosofia panteísta, ou é um gnóstico, etc. Você fala, não, nenhuma dessas classificações cabe inteiramente. Pode ter um pouquinho desses elementos todos, tá certo? Usados, vamos dizer, como elemento simbólico para tentar explicar alguma coisa que ele, sendo o primeiro a perceber isso depois de 3 séculos de esquecimento, você não vai querer que o sujeito tenha todas, tenha a explicação, como é que se diz, na ponta da língua. Você não pode esquecer que quando surge, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que vem tudo explicadinho, você tinha ali atrás, você tinha 3 séculos de aprimoramento do instrumental lógico e linguístico para isto. E Schelling não tinha nada disso. Ele está tentando dizer uma coisa que há muito tempo ninguém sabia e que não era exatamente a mesma que tinha dito antes. Você vê, por exemplo, esse aspecto cosmogônico, essa coisa da cosmogonia, e nem mesmo os escolásticos tinham se interessado por isso. Eles se contentavam com a cosmogonia simbólica e pronto, que é como está na Bíblia, está bem. Agora, como é que nós vamos dizer isso aí? Como é que isso aconteceu? O que veio antes, o que veio depois? Não tem linguagem para isso. Nisso, então, ó, a gente não tem a menor dúvida. Quer dizer, depois de Aristóteles e Santo Tomás, o maior dos filósofos é Leibniz e Schelling. Não tem outra coisa, não tem nada desse tamanho. Quer dizer, comparar um cara desse com Hegel, eu digo, bom, não dá nem para começar. Quer dizer, Hegel é uma vírgula no discurso de Schelling. Ele pega todo aquele mundo de Hegel e diz, você tem razão, só que tem isso que veio antes e tem aquilo que veio depois. E Fichte também, pega o antes e pega o depois, e Kant também. Todo mundo, todos os filósofos até Schelling, todos podem ser integrados dentro da filosofia dele, Giordano Bruno, Descartes, etc. Bom, cada um lá tem o seu pedaço de razão, mas continua e tem mais isto e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Quer dizer, eles são como se fossem, vamos dizer, superfícies que refletem aspectos, tá certo? Mas, vamos dizer, o mapa do labirinto só Schelling tem. Porque eu digo que nós ainda vivemos dentro da filosofia dele, nós não somos capazes de vê-la de fora, tá certo? Então, pode-se dizer que o problema de todos os filósofos, Hegel, Fichte, Kant, Descartes, não é aquilo que... Eles não eram suficientemente inteligentes para tratar do assunto que estavam tratando. O problema não é o que eles disseram, é o que eles não disseram. Né? Mas é claro... Claro, não, é o negócio do Leibniz, ou você tem razão no que você afirma, mas você está errado naquilo que você nega. E aquilo que você diz está certo, só que tem muita coisa que você não disse, e que você nega e que você não está enxergando. E aí você pega a noção da escala. Né? Da escala. Agora você vê, por exemplo, o mundo de Leibniz é um mundo enorme. Tá certo? Leibniz abarca toda a ciência. E este mundo inteiro de Leibniz se torna um capítulo dentro de Schelling. Entendeu? Este foi o maior dos filósofos alemães, o gênio alemão, está tudo ali, porque os outros são todos meio doentes, são todos cara mutilado, você vê que eles são grandes, mas são monstros, são disformes, falta um braço, falta uma perna, falta um nariz. O primeiro sujeito que tem tudo inteiro, é um ser humano inteiro, é Schelling. É um nariz, falta o resto, né? Então, vamos dizer, eu acho que foi uma verdadeira tragédia da cultura alemã que a influência de Schelling não irradiasse mais cedo. Se é que irradiou lá? Não, na época foi só assim. Quando ele voltou a dar aulas, foi assim, o pessoal foi tudo para assistir a aula dele, mas é uma homenagem, tá? Então, um grande filósofo, velhinho, então, voltou, então, ninguém entendeu uma palavra do que ele disse, porra. Eles foram lá assistir a aula, muito bem, foram tudo para casa e aquilo foi como se não tivesse dito absolutamente nada. Não, simplesmente não houve consequências. Alguém retomou? No século XX, sim. Século XX, sim. Mas aí já era tarde. Para as tragédias que aconteceram lá, já era tarde. Foi uma tragédia para a humanidade inteira. Quer dizer, ele tinha, de certo modo, um remédio para toda a crise da civilização, que já vinha há 3 séculos, porque ele tem razão. O negócio do cartesianismo foi uma catástrofe. Tá certo? Se você ler os livros, por exemplo, do Wolfgang Schmidt é um físico tá certo? Que ele analisa a história da ciência à luz desta coisa, que ele chama, ele dá esse nome de bifurcação. Tá certo? E ele diz que o que empata aí a ciência há muito tempo é esse negócio da bifurcação. Quer dizer, mesmo tendo descoberto outros continentes, como por exemplo a relatividade ou a teoria quântica, filosoficamente os próprios cientistas ainda interpretam essas mesmas descobertas deles. As descobertas estão certas, mas eles interpretam filosoficamente no termo de bifurcacionista. Tá certo? Então, resultado, por exemplo, o Wolfgang Schmidt diz que na cosmovisão medieval você tinha a ideia, vamos dizer, de um mundo material, vamos dizer, de um mundo intermediário e do mundo espiritual. Ele diz que nenhum físico percebeu que a física moderna não trata do mundo material, que ela trata do mundo intermediário. Ou seja, você pode colocar toda a física moderna dentro da cosmovisão medieval e dar certinho. Só que eles não sabem disso. O mundo intermediário é o mundo da matéria sutil. Você pega os tratados de Santo Tomás de Aquino sobre as forças sutis da natureza. Né? Eu digo, bom, Max Planck nunca leu isso. E Santo Tomás também nunca leu Max Planck. Mas se um lê o outro, fala, pô, mas é disso aqui que nós estamos falando. Entendeu? Por isso, vamos dizer, quando você chega em partículas subatômicas, elas têm umas propriedades esquisitas. Tá certo? Que não, você não consegue fazer não consegue expressar aquilo em termos materiais. Em termos materiais dá contradição. E, no entanto, você sabe que aquilo acontece. Tá certo? Então, essa é uma das propriedades das forças sutis do mundo intermediário. Que é um mundo que é uma espécie da transição do ser para o não ser, você está entendendo? E vice-versa. Então, digo, tudo isso aqui, se você leu o negócio do Wolfgang Schmidt, eu digo, olha, isso aqui, se não fosse Schelling, esse cara não ia saber disso nunca. Ele pode nem saber o que ele está devendo para Schelling. E isto aqui são coisas que ainda vão ter consequências, vamos dizer, para a ciência e para a cultura, pelos séculos vindouros. Isso mal está começando. O Zubiri também já não entrou. O Zubiri também deve muito a Schelling, sem dúvida. O Zubiri, o Lonergan. E o Wegener também. Então, ali tem tantas soluções ali dentro que nós ainda não conseguimos tirar proveito de todas elas. Os tradicionalistas usam também? Eu acho que eles não leram Schelling muito bem, não. Porque eles falam muita coisa que já estava explicada em Schelling que eles não sabem. Eles estão achando que eles são os primeiros. Ah, primeirão. Primeirão não, Schelling já tinha dito. Uma coisa. O senhor comenta. Você vê no livro Knowledge and the Sacred, Conhecimento Sagrado, do Sem Nasce, ele concede uma parte. Não, Schelling teve lá seus méritos, etc, etc. Mas ele não percebe o quanto. E eu acho que ele coloca o Schelling apenas como se fosse um precursor do René Guénon. Falou, não, isso já estava tudo no Schelling e estava até melhor do que o René Guénon. Estava um pouco mal explicado porque estava em alemão, mas... é claro, nada que alemão consegue ter aquela coisa arrumadinha do francês. De fato, não consegue. O alemão é a língua de duendes, né? De anõezinhos, né? Não é isso? Então, é uma língua mitológica. É um mundo, que seria aqui. Esse é um mundo intermediário também. Eu lembro que o senhor havia dito que é o mundo em que, por exemplo, os signos têm realidade existente, os mitos também. Tipo... Esse é todo um mundo intermediário. Quer dizer, por isso que, por exemplo, se você pegar o livro do Paulo Mercadante, A Coerência das Incertezas, o que, que é? É um estudo. Vamos dizer, da sucessão, vamos dizer, de símbolos historicamente operantes, estudados com a lógica da teoria quântica. Eu digo, como é? Você vai pegar um negócio de subatômico e aplicar nos mitos, nos símbolos e dar certo? Eu falo, claro que dá, porque a física quântica é a física do mundo intermediário. O mundo nada é o que parece. É mágico, na verdade. A mágica. É um livro maravilhoso, é um livro de gênio, que ninguém nunca vai entender esse livro, mas tudo bem. Pior que não está em alemão. Está em pior, está em português. Mas não é fácil, o português eu comecei a ler. Não, é um livro dificílimo, dificílimo, tá certo? Mas eu estou persuadido que o Paulo Mercadante é um gênio. Ele mesmo não sabe, mas o que ele fez naquele livro é uma monstruosidade. Quer dizer, ele pega todo esse universo do Wegener e o expressa quanticamente. Esse mundo do Erich Wegener, o mundo da sucessão dos símbolos articuladores da história, tá certo? E diz, ah, isso aí funciona igualzinho como na teoria quântica. Entenderam? Eles são herdeiros de Schelling. Você veja, nos anos 30, houve um grande poeta austríaco, Hugo von Hofmannsthal. E ele disse o seguinte, olha, o que está havendo no mundo, vamos dizer, é um movimento que daqui a um século será visto como hoje nós vemos mais ou menos o Renascimento, quer dizer, uma transição intelectual absolutamente formidável. E ele chamava isso aí da Revolução Conservadora. Porque ele diz, nós vamos reconquistar tudo do que os séculos perderam. Então, que vai ser um processo de muitos séculos também, tá certo? Hoje eu entendo o que o Hofmannsthal dizia, porque você vendo a história do século XX, parece que foi o contrário. Ele foi o contrário na superfície da história, mas intelectualmente é este... O que está acontecendo intelectualmente? O que está acontecendo, vamos dizer, essa tomada de posse do Schelling, essa reconquista da religião comparada, mitologia comparada, né? É a articulação da física quântica com a cosmovisão medieval. É isto que está acontecendo. Esses dias eu vi uma palestra, alguma coisa sobre... uma pessoa chamou de efeito Magic. Quer dizer, o que está acontecendo agora é com a quantidade de mudanças, de novidades, de novas descobertas em cada área do conhecimento, ele comparou com o que os médicos fizeram para o Renascimento. Pois é, mas é uma coisa que só está tomando forma, só agora começa a tomar forma. Agora, um sujeito em 1930, quer dizer, em plena emergência do comunismo, do fascismo, etc, etc, ele fala em revolução conservadora, eu digo, pô, tá louco. Diz, não, mas ele disse, um processo de muitos séculos. Ele não falou as próximas décadas. As próximas décadas é o contrário. A próxima década, quer dizer, é o resíduo, é o resultado final desta bifurcação. Quer dizer, isso vamos dizer, ainda é como diz, vai... Ainda tem mais pelo menos um ou dois séculos de prejuízo que nós vamos levar em função desta coisa. Mas enquanto vem esta devastação operando na superfície, embaixo vem se construindo uma outra coisa. Pô. E o que vai sobrar, por exemplo, da cultura do século XX? O que sobra? Né? Quer dizer, bom, o que vai sobrar é o Hugo von Hofmannsthal, é o Erich Wegener, é o René Guénon, é isso que vai sobrar para o século seguinte, o resto não vai sobrar nada. Você vê onde no mundo ainda se lê Jean-Paul Sartre? Só no Brasil. Bertolt Brecht? Só no Brasil. Na França. O francês não liga para isso há muito tempo. Esta coisa toda desconstrucionista, então não vai sobrar nada disso aí, já acabou. Quer dizer, é como um sapo que está morto e ainda mexe a perna, tá entendendo? É uma decomposição mesmo. É o resultado de pessoas que estão se suicidando intelectualmente, cortando a própria cabeça. Fala, bom, você corta, tudo bem, faz o que você quiser, a cabeça é tua. Mas a gente vai prosseguir e fazer outra coisa. Bom, os caras terminam esse por se desconstruir a si mesmo, né? Você tem efeito, acaba desconstruindo o mundo. Bom, você tem um efeito devastador em volta. Mas acontece que esta devastação, ela sempre tem que ter algo para ela devastar. Né? A hora que ela acabou com tudo, ela se desliga automaticamente. Mas tem coisas, vamos dizer, que são inatingíveis. Não é possível você desconstruir, por exemplo, a obra de Schelling. Não é possível você desconstruir o René Guénon. Não é possível você desconstruir o Erich Fögelin. Não tem jeito. É possível você desconstruir a sua capacidade de entender isso. Você desconstrói o legado anterior daquela sua cultura, a cultura europeia moderna, que é a cultura do tempo de Descartes até agora. Quando você tentar aplicar isso a outras épocas, não funciona. O que eles fazem é a decomposição do Ocidente moderno. Eu digo, bom, mas o Ocidente moderno já começou se decompondo, pô. Já começou com a tal da bifurcação. Quer dizer, aqui, vamos dizer, são os últimos estertores de um corpo que já estava doente há 3 séculos.